Há instantes iniciávamos conversa com Albino José, o diretor da Rádio Boa Nova, para então falarmos destes 34 anos da Rádio Boa Nova, que completa hoje. Albino José, muito boa tarde, desde já e novamente muitos parabéns. Rádio Boa Nova comemora hoje 34 anos. Hoje não podemos festejar como quereríamos, também nós estamos sujeitos a medidas de restrição, porque de facto foi declarado o estado de emergência. Não podemos estar todos muito próximos, mas de qualquer forma temos que assinalar esta data, que é importante para a Rádio Boa Nova. São 34 anos de emissões ininterruptas. É importante sublinhar e dar conta desta data junto dos nossos ouvintes. É verdade, Liliana. Bom dia ou boa tarde. Estamos todos parabéns e isto não é uma data importante só para a rádio. É uma data importante para o Conselho e para a região, porque é um órgão de comunicação social local e regional e portanto, tem feito o seu percurso ao longo destes 34 anos, um percurso, enfim, com marcas bem vincadas daquilo que nós fomos fazendo ao longo destes tempos. 34 anos, e como a Liliana disse, e como nós temos vindo a dizer no nosso dia-a-dia, que celebrar de maneira diferente. Há um ano, e se nos lembrarmos, aliás, o ano passado, 2019, foi mais um ano em que nós celebramos o aniversário com o lançamento do livro Dia 15, um livro que vendeu praticamente 500 exemplares de um momento para o outro, e que, enfim, retratava aquilo que a Boa Nova fez durante mais de um ano e meio no acompanhamento dos incêndios de 2017. E, portanto, nós, no ano passado, fizemos esse livro celebrando os 30 anos. E depois ainda tivemos o lançamento do livro Memórias, Prosa e Poesia, que reuniu mais de 50 autores, um livro ou um programa transformado em livro, Natália Novaes, portanto, comemorando assim os 33 anos. Este ano tínhamos algumas coisas previstas, mas desde finais de janeiro que nós ficámos sempre, como se costuma dizer, com a orelha em alerta, porque começámos a acompanhar isto do Covid-19 e sabíamos que isto, de uma ou de outra maneira, iria condicionar, enfim, a população, as empresas, as instituições, e iria fazer-nos repensar um novo modo de estar no nosso dia-a-dia. E foi o que aconteceu. Lamentavelmente, e por esses motivos, não fazemos nada, até porque nós, na rádio, também estamos com muito cuidado e estamos resguardados, que são espaços, de facto, mais pequenos, onde muita gente circulava com entrevistas e tudo. Limitámos isso. Nós mesmo próprios nunca estamos hoje em estúdio, está só um. As entrevistas e todo o trabalho que fazemos é um trabalho que agora se faz através de redes sociais e de outros meios de comunicação que temos. E, portanto, também nós temos que nos resguardar e resguardar também as pessoas. E é isso que nós fazemos. Não queremos, até porque sabemos que somos muito a companhia hoje, cada vez mais, de muitos ouvintes, muitas pessoas, e, portanto, é uma maneira diferente de comemorar os 34 anos. E pronto, e tem sido assim um trabalho longo, árduo, difícil, mas, como se costuma dizer, o caminho faz-se caminhando. Com a equipa que temos, e que é uma equipa que já está no terreno há muito tempo, com sangue na guerra nova, de gente nova que se junta, e cá vamos caminhando e cá estamos. Como eu disse, é os parabéns para todos que fazem esta rádio, os que estão cá, os que estão mais longe, aqueles que de uma ou de outra maneira vão ajudando, e são muitos, e principalmente estamos cá porque também a própria população, a própria região, as próprias empresas também nos ajudam, porque sem eles, e nós vamos sentir isso agora, vai ser um momento muito complicado para o comércio, para a indústria e para a rádio, especialmente para a rádio, que vive apenas e só de publicidade, nesta fase em que está tudo fechado, não funciona. Portanto, nós temos que reinventar, e já o fizemos algumas vezes, temos que nos reinventar outra vez e tentar ir ao encontro daquilo que é o dia-a-dia da rádio. Vamos ver, eu acredito que vamos todos conseguir, com, enfim, os constrangimentos que vão existir, estes constrangimentos vão existir nesta fase até final deste mês, mas depois vão se manter e, portanto, nós temos que nos reajustar, readaptar. E aqui fica, de facto, também um alerta, porque, como eu disse, vamos voltar a contar com o nosso comércio, com a nossa indústria, com as nossas associações, com o apoio que nos têm dado, para nós conseguirmos manter, que é aquilo que todos nós queremos, manter a rádio e ser uma voz de Oliveira do Hospital ativa, participativa e junto da população. Vamos todos contar com isso. Penso que esse é o nosso grande objetivo, Liliana. Muito bem, Albino. Muito obrigada por estas palavras a esta altura. Muitos parabéns. Vamos então olhar confiantes para um futuro que sabemos que não vai ser muito fácil, mas se estivermos com um pensamento positivo, achamos que as coisas vão sempre ser um pouco mais fáceis. Muito obrigada, muitos parabéns. Um dia feliz. Um beijo, tudo bom. Um bom dia. Um bom dia.